trabalhadores, a diferença de 3 mil. No atual prefeito e já reeleito Marcelo Costa, para o segundo colocado, Leonardo Nogueira, do Partido dos Trabalhadores, a diferença de 3.634 votos. Você que acompanha a transmissão ao vivo pela sua TV Grande Rede, vamos lá então. As últimas sessões fixadas, é a penúltima sessão de 37, você acompanhando voto a voto em Valença do Piauí, a apuração oficial aqui na 18ª zona eleitoral. A cidade municipal traz agora o resultado para prefeito Cássio Gomes. ...47 votos, Marcelo Costa, 90 votos, Leonardo Nogueira, 97 votos. Patrícia Pereira, praticamente nós temos apenas duas sessões a serem fixadas, né? A sessão de número 97 é de qual localidade? Localidade Muritizal. Bom, está aí, até agora, com esses números já computados, quase 3.700 votos de diferença do prefeito Marcelo Costa, agora reeleito, para o segundo colocado, que é o Leonardo Nogueira, que é ex-secretário-geral da EMATER e atual secretário-geral da Assembleia Legislativa. É realmente uma... Que é o Leonardo Nogueira, que é ex-secretário-geral da EMATER e atual secretário-geral da Assembleia expectativa em torno da vereadora puxadora de votos.